Cara, nessa situação, pô, quando Porra, tá ruim, mas não tá tonto assim, não. Última coisa, né? Aquela parada, tipo, que nem o cara tá na rua, né? Tá na rua. O cara tá perdido lá no, na neve, né? Aí tem um amigo dele lá morto. Ele falou, cara, ou como o corpo, o que restou dele, né? Ou morro, né? Tipo, limpar o cu com meia hora. Tem o meia hora e o rabo sujo, né? Tu fica assim, caralho, ou limpo o rabo com meia hora ou não dá mais, né? Cara, limpar o rabo com meia hora. Qual papo foi pro... A coisa de vocês aí, cara. Eu cheguei aqui de boa... Na tranquilidade, é tu que tá falando essas merdas aí, cara. Porra, tava tranquilão, que... né? Tava na minha, Tá, mas aí, cadê as notícias da semana aí? Ah, é verdade, calma aí, vou botar aqui. Mano, cara, tá começando mais um Locadora News, né? Vai ter bom dia, boa tarde, boa noite. Já começou, né? Começou o Locadora News. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Eu sou o Guarda Belo e estamos aqui hoje com o não tá lá na PSN, quem ô? Eu, nós aí. E com... Eu estava jogando Tekken 7 e vocês me pararam pra gravar, desgraça. Não, eu ainda estou jogando Tekken 7 e... Never gonna give you up, never gonna let you down. Faz 30 anos hoje essa música, cara. Então, parabéns. 30 anos? Caraca. 30 anos, cara. Mó musicão, hein, cara. Chrono Trigger agradece até hoje. E hoje a gente vai falar aí das notícias mais irrelevantes. Aquelas notícias que você não queria ouvir, mas o problema é seu, a gente traz pra você. Quem, ô? Porra, tá foda, hein, bicho. Tá um negócio precário aqui de notícias. Vamos ver aqui, vou só achar uma aqui. Sorteei, cara. Rolou a abertura das inscrições pro beta do novo jogo do Dragon Ball Z, né? O Dragon Ball Fighters, né? Agora que eu fui ver que o Z não é separado. Ele é junto do nome, que nome horrível pro jogo. É, e parece que teve um delayzinho aí, mas nada que vá afetar o negócio da Endo sentar, fazer mas sua inscrição. Mas foi no Ocidente ou foi lá no Japão que eu vi? Que tem datas diferentes, pelo que parece. Cara, pelo que aparentemente, pelo que eu vi, foi aqui, cara. Foi mudado de 26 de junho pra 22 de agosto, né? É, foda. Cara, mas aparentemente aqui eles estão dizendo que a mudança não foi porque a gente não conseguiu fazer o Wii. Porque querendo ou não, o que a galera vai jogar vai ser essa versão aí que a gente já viu. É, acho que teve aí na Anime Friends, que teve na Evo. Na Evo até teve um torneio, né, cara? Você só tem 6 personagens no jogo. Olha que maravilha. A galera, aparentemente, aí a Arc System falou que só foi adiado pra mais pessoas poderem se inscrever, né, cara? Ter chance, e parece que eles vão incluir novos personagens jogáveis no processo. Ou seja, com certeza vai dá pra jogar com o Trunks, o Kuririn e o Piccolo, que foram os últimos anunciados há pouco tempo, até então. Pra deixar essa notícia um pouquinho mais redondinha, foi adiado, né, ia ser agora dia 26 de julho, que é, no caso, dia de ontem aqui pra gente, não sei pra vocês, e foi pra 22 de agosto, pra você só se inscrever no beta, porque o beta mesmo, ele começa só dia 16 de setembro, e como quem postou lá no Twitter, você já pode se inscrever. Isso aí que eu não entendi muito direito, e os sites também não divulgaram muito, só aqui que eu tô olhando da IGN. Na época, quando eu entendi, o beta seria só pra galera do PS4, se eu não me engano, né? Não acho que PC e Shonão não entrava no meio. Ou tinha Shonen, tinha PC, enfim. E na notícia aqui dá tudo a entender que tá pros três. Então, como tá algo muito claro, eu acho que é bom esperar algo da Namco mesmo. Acho válido também se inscrever lá. E, porra, é um jogo que geral tá se esperando. Eles falaram lá que deram aquela coisa, não, que eles se seguraram o beta porque viu que tinha um apelo grande, né? Eu acho que a Namco não tava imaginou que ia fazer sucesso, mas não imaginou que ia fazer esse sucesso. Porque ela pegou um momento foda, né, cara? Um momento que, tipo assim, Street Fighter, por mais que você goste pra caralho de Street Fighter 5, tá indo numa maré muito animadora. A gente tem o Tekken 7 aí que tá legal, mas, porra, Dragon Ball mexeu com o coraçãozinho da galera. Nem por isso, ô Beto, porque normalmente quando você faz o jogo de anime, acaba sendo público-alvo a galera que curte o anime, cara. Tipo, apesar de vender pra caralho ainda, tipo, o foco é um público específico. O que impressionou nesse jogo do Dragon Ball é porque ele tá com uma mecânica de jogo comum, cara, desses jogos de luta que você tem hoje. Como você falou, o Marvel vs. Capcom, Street Fighter, Tekken, e por ser feito também pela System World, com a galera lá do Guilty Gear. Então, cara, isso chama muito a atenção não só do jogador que é fã do Dragon Ball, por exemplo, como é o meu caso, como também o cara que só assistia casualmente, que eu acho que acaba sendo mais o seu caso, talvez o de desgraça também, que, tipo, só assistiu ali na infância e depois, foda-se, não acompanhou mais. E, cara, realmente, a qualidade do jogo tá muito impressionante. Um negócio que até hoje eu desafio só 20% pronto, cara, porra, tá monstruoso aquilo ali, cara. Aquilo ali não é 20%, né, caralho. Eu não acredito. Cara, eu vi a coisa acreditar que aquilo ali é 20%. Isso é só 20% do meu poder. Exato. Como diria o Freeza, essa não é nem minha forma final, né? Porra. Nossa, e lá se vai 30 episódios, né? Até... Reclama hoje, mas eu tenho certeza que na época tu aplaudia, tu vibrava. Eu vejo até hoje, cara. Não preciso ver esse cai, não. Eu gosto do antigo até hoje. Inclusive, estava cantando agora com meu irmão a musiquinha do... Agora não, tem um tempinho a musiquinha da finalização do antigo aqui no Brasil, né? Do... É qual que é mesmo? É. Vem a missa. Essa música é foda. Não, cara. Ela não faz sentido nenhum. Ah, mas é maneira aqui. Não destrói minha infância, não, cara. Não, pô. É bacana e tal, mas, cara, pô. Cara, as músicas de Dragon Ball não fazem sentido nenhum, cara. A tradução ainda, ela faz o favor de adaptar a música, cara. Você pega a versão japonesa, principalmente lá na primeira, pô, não tem nada a ver com nada. Então, falou. O Super, ele vai receber a música dublada também? Vai, cara. Inclusive, uma coisa que tá louco, velho. Uma coisa que tá me deixando bolado, que parece que é o terceiro encerramento, que é tão um encerramento bacana e tal. Tipo, vai ser cantado por aquele maluco lá do que era do Hermes e Renato lá, não sei se é o nome dele agora. Não, eu acho que ele ainda é o Bruno... Bruno Sutter, é isso. Bruno é o Detonator. Cara, só que, tipo, eu acho estranho porque, querendo ou não, todo mundo só acompanha ele nessa do Detonator, né, cara? Cantar com vozinha assim, pau! Tipo, cara, mas a música é mó, como sei, música lenta, cara. Tipo, a terceira abertura até, eu pensei que eu ia chamar ele pra abertura mais zoada, mas o Senna depois me mostrou, não, a terceira abertura encerramento, no caso. Terceiro encerramento, esse aqui é o caralho, bicho, tipo, encerramento mó bonitinho, pô, musiquinha lenta e tal, como que esse cara vai cantar essa porra, né? Não tem nada a ver com o cara. Eu tô esperando pra ver da Ipanic versão BR, cara. Cara, eu gosto mais da atual. Eu não tô vendo a atual, eu parei muito. Caralho, começou a utaquice dessa porra, desse podcast, falando de coisa japonesa, não sei o quê. Mas foda-se, eu ia falar foda-se os japoneses, não, japoneses, fiquem de boa com a gente. Não, foda-se os japoneses. Principalmente o Miyamoto. Foda-se o Miyamoto. Que isso, cara. Rapaz, toma cuidado, hein? Miyamoto é uma força que opera aqui no podcast. Tanto pro bem quanto pro mal, entendeu? Vendo uma situação que é bem... Que tá bem dentro do meu cotidiano, né? E eu vi... Eu até fiquei meio... Porra, que bosta, né? Mas, na verdade, agora pensando bem, deixando de ser esse jogador babaca, cuzão, que só reclama... Eita, vai chorar, hein? Então, ó, a PS Plus de agosto tem Just Cause 3, mas não do Brasil, segundo a chamada do GNBR. Ah, o Cat vai morrer agora. A PS Plus é o serviço da PS, da Sony, pra jogos, tu paga lá o teu dinheirinho pra tu jogar online no PlayStation 4 e ganhar jogos de graça, entre aspas, todo mês. Oferecer Just Cause 3. E daí, tipo, o nego vive pedindo, ó, meu Deus, a gente precisa de jogo tipo Away, blá blá blá blá blá blá e lá lá lá lá lá lá. Só que não vai sair no Brasil. Só vai sair, tipo, na Europa e nos Estados Unidos. E no Japão é uma coisa totalmente diferente, mas ninguém reclama, né? Paciência, né? Não, ninguém sabe ainda. Mas aqui no Brasil não vai sair e vai sair outro jogo no lugar, que é o Strike Vector X, sei lá. E é um joguinho de navinha e parece ser tipo um jogo de menor orçamento, assim, mais simples. E já tá nego chorando pra caralho que, ah, meu Deus, cadê o nosso AAA, não sei o quê. Essa é uma coisa que eu acho que o gamer brasileiro e esses caras que assinam esse serviço, eles são retardados, cara, não é possível. Porque isso? Não importa, eles estão nem aí, tipo, a qualidade do jogo, eles só querem saber que seja um AAA, cara. Eles querem, meu Deus, vai ter um NBA 2016 na PSN, já teve esse jogo. Eu, tipo, eu baixei ali, mas eu nem encostei nessa bosta. Daí pensa, ah, vai sair esse Strike Vector X. Eu chequei o jogo, pô, o jogo parece bacana, é um jogo de nave. Assim. Tem versão no Steam também, tem pra PC. Sim, tipo, um jogo bacana, assim, e Just Cause 3 é conhecido por ser um jogo bugado pra cacete, não sei o que lá. Tipo, no Japão, esse mês eu acho que veio o que? O Gravity Rush Remastered, que é um jogo que eu gosto bastante. O Killzone Shadowfall, que é um dos jogos que tava lá no primeiro ano do PlayStation 4, se não me engano, e tá agora o pessoal esperando. E, nego, tipo, ninguém tá dizendo, ó, gosta, velho. Quer dizer, provavelmente alguém deve estar reclamando lá no Estados Unidos, não tô recebendo aqui o Gravity Rush e tudo, tá? Mas, cara, é fazer o quê, velho? Eu pago o serviço, é isso aí. E, nego, fica, ah, aumentou o preço da PSN, mas a gente não tá recebendo jogos no nível, assim. Mas eu acho isso uma babaquice aqui. Se tu calcular o quanto tu não gastaria nesses jogos e eles estão vindo aqui na PSN, tipo, eu acho que mês passado veio, porra, Life is Strange, que por mais que seja uma bosta, é um joguinho... É, se tu for ver o valor que tu iria gastar nesses jogos, até mesmo esses indies que tu compra na Steam e nunca joga, sabe? Ou tu joga duas vezes, tá ganhando desde graça ali de boa, pô, então... De graça, né? Paga os 100 e acho que é 120 agora, se não me engano. Então, eu não acho uma má escolha e acho que nego, eles só querem, tipo, ah, tem que ser triple A, porque se triple A, não importa o jogo ser bom. Ah, tipo, mas o foda é porque também, diga, tem vários fatores, não é só isso, porque a Sony, nesse ponto aí, ela já vem cagando no pau, pelo menos aqui no Brasil, né, porque há muito tempo que não ocorria isso, de sair um jogo diferente no canto e outro aqui no Brasil, já tinha acontecido antes, né, mas tem um tempinho que não tinha rolado, pô, ela tava cagando um pau um tempo, inclusive botaram a boca no trombone, falando que ia melhorar e tal, pô, cara, querendo ou não, vamos ser sinceros, tu paga, né, cara, é uma porra do serviço que tava de graça na época do PS3, que até o negócio que eu até hoje... Mine tá de graça, né, mas tá de graça até agora, né, no PlayStation 3. Sim, né? Até hoje o jogo, ah, eu sim, já falei, sim. Já, a melhor plataforma pra jogar Dark Souls, eu acho que o PS3, e de graça e tudo mais, e só que, porra, porque a Microsoft fez com o Xbox, transformou aquela porra em algo pago, acho que a Sony achou, não, eu tenho que fazer isso também com a meu e foda-se, então eu vou botar pago também, que é praticamente um dinheiro que você paga ali, eles botam os jogos pra te falar que você ganha algo a mais mesmo pagando, né, mas ali seria um dinheiro de manutenção do serviço online que, enfim, já teria embutido no jogo, eu não vou entrar nesse mérito. Mas a galera que tá achando, tem muita gente que tá gritando realmente só por gritar, né? Só porque a multidão tá gritando, tem nego gritando junto também, passou na hora, tá gritando. Mas eu entendo também que, pô, tinha que ter um joguinho, apesar do Vector, acho, pra gente, esse jogo da nave parece muito bacana. Pô, tem um cara que com certeza ele viu esse jogo, pô, viu o Just Cause, que talvez ele tava na wishlist dele lá há maior tempão e ele vê que não vai receber, ele fica, porra, mano, pô, é pra lá, né, cara? Eu Gravity Rush eu comprei ano passado, que tava esperando essa bosta sair de graça, até agora nada. Fazer o quê, cara? É a vida, tu, é tipo tu comprar aquelas loot box, né? Daí tu omelete box lá e receber um bagulho massa, pô, é um risco, né, cara? Se tu nunca ganha coisa legal, se não gosta, para de se inscrever, cara. Eu posso tá parecendo muito. Eu posso estar parecendo muito o defensor mor da Sony, mas é tipo, é um bagulho, mas, né? Aí, é um negócio, negócio. Não, cara, eu tô. Não, pô, eu tô com desgraça, cara. Realmente já é. Primeiro, cara, já. O serviço. É, essa é a grande questão, é o mau costume da galera, dos gamers de hoje em dia, né, cara? Que acha que só um lugar, só porque uma região tem é pra todo mundo. Porra, como o Desgraça falou no começo, no Japão é uma parada completamente diferente, a própria Sony falou, cara, dependendo da região, vão vir jogos diferentes. E porra, cara, é sério que o cara vai querer reclamar disso da PSN? Tipo, a PSN é um, eu que lido bastante com plataforma da Sony. Pô, digo, cara, a PSN Plus é um serviço de merda, cara. Pra mim ele é um serviço que não vale a pena. Não sei, acabou, não sei a opinião. Acabou o patrocínio da Sony no locador. É, não sei qual é a opinião do Desgraça em relação a isso, porque ele aparentemente deve usa, ele paga e usa mais isso. Mas, cara, eu nunca, no tempo de PlayStation 3, eu nunca vi utilidade, cara, da PSN. Eu conheço pessoa que defende, eu conheço pessoa que diz que vale a pena, mas, cara, na minha visão, não vale, principalmente pelo fato do que o Belo falou, como é a relação da Microsoft. Ó, a Live Gold de um ano inteiro, você tá pagando aí, ó, cento e naqueles cartãozinhos, né? E você tá pagando 130, eu achei mais barato aqui no Mercado Livre por R$100, pô. Sim, pagando sim. Aí menos de R$10 por dia, aí, por mês, quer dizer, perdão. Só que aí que tem um grande ponto, que eu acho que é o diferencial do da Microsoft pro da Sony, ô Belo. É que, por exemplo, todos os dois te dão jogos. Servidor funciona. Não isso, mas tipo, todos os dois te dão jogos de graça, mas aparentemente, pelo que me falaram, quando você não paga, você tipo, ah, não vou pagar mais o da Microsoft. Mesmo depois que você não pagar mais a sua Gold, você ainda continua com o jogo. Parece que o jogo aparentemente vira seu mesmo. Tipo, ah, você pagou o serviço, o jogo é seu. Tipo, a gente te deu na época que você tava pagando o serviço. Já... Cara, eu acho que isso é real mesmo, hein, Ken? Porque eu tenho uns baixados aqui da live, aqui eu tenho o Deus Ex, no 360, e eu não tenho mais live hoje, mas eu consigo jogar ainda. Ele joga... Sim, e já a Dona Sony é totalmente diferente, cara. A Dona Sony, tipo, você, vamos dizer, eu acho que eu fiquei 2 anos utilizando a Plus no PS3, e nisso eu, logicamente, adquiri alguns jogos de graça, né? Depois disso eu falei, porra, cara, isso aqui não me adianta de nada. Tipo, eles só me dão alguns jogos de graça, assim, que eu meio que cago. Tem alguns descontos. Eu acho que o máximo de desconto que a Plus te dá é de 20% a 30%. Tipo, não é grande coisa. De vez em quando até quebra teu galho, mas não é nada excepcional. E, porra, depois parei quando eu fui jogar um dos jogos que eu tinha conseguido de graça, o jogo não tava rodando mais porque o próprio videogame me avisava que eu não era mais sócio da Plus, então eu não tinha mais direito de jogar o jogo. Pô, então peraí, então eu tô alugando a porra do jogo, é isso? Tipo, eu só vou poder jogar esse jogo teoricamente gratuito se eu estiver pagando o serviço, ou seja, se eu me desvencilhar do serviço, eu perco o jogo. Cara, pra mim isso aí... tira a vontade de pagar o serviço. Teoricamente, eu pagava mais o serviço pra pegar esse jogo de graça. E quando eu largo de mão, eu perco a porra do jogo? Vai se fuder. Melhor guardar a graninha e comprar a porra do jogo, que é quase a mesma coisa. Pô, não vale não, a pena. Não. O problema da PSN é isso, cara. Que o serviço, em geral, é uma bosta. Que, por mais que eu esteja reclamando de... Ah, os caras reclamando. Mas, tipo, o negócio não é a questão de ser uma bosta, assim. A questão é que tá reclamando só agora, cara. Tipo, como eu falei, o Japão recebe jogo diferente faz anos, assim. O nego só tá, parece, descobrindo isso agora, né? Mas tu vê, tipo, dentro de 12 meses, tu vai... Tipo, pega um serviço por 12 meses, né? Tu vai receber dois jogos pro teu console, ou se você tiver mais produtos da Sony, tipo o Vita ou o PlayStation 3, você vai receber mais jogos, assim. Isso vai acumulando, né? Tipo, até o PlayStation 4 até recebe um pouco mais... Os do Vita que tem Crossbuy, tipo o Downwell ali. Downwell é um jogo bem bacana, que eu tenho até no PC. Pra mim vai ser até melhor, que eu vou ficar só deitado na cama jogando essa bosta, não ficar sentado aqui na cadeira. Caralho, só que pra mim vai ser melhor, porque eu vou ficar mais... Não, mas tipo, eu não entendo o que nego reclama aí. Tipo, que nem o que eu falo, eu não tenho mais acesso ao jogo após o serviço. Tipo, é a lei deles, cara. Esse que é o negócio, mas... que é justo não é, né? Mas pagar por online também não é justo, mas é a vida, né, cara? Vamos pegar até aqui pra... O que eu vou fazer? Eu não vou assinar, daí eles vão fazer o quê? Eu não vou fazer nada, né? Eu não assino, cara. Minha opção é essa. Porque é o hip do videogame, né? Ele é um pobre, esse é diferente. Eu já falei, mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não pagaria, cara. Eu fiquei 2 anos nessa porra que, cara, não me serviu pra... Tô falando sério, não me serviu assim, tipo, pra tu nada. Não joga online, né? Daí não tem vantagem. Pra mim, olha não só, tem, não é o negócio é o seguinte, pra mim vale a pena porque eu vou ganhando jogos que, tipo Life is Strange. Eu nunca vou comprar essa bosta, mas se eu quiser jogar ele um dia só pra sentir raiva, eu vou poder jogar ele, cara. Não, cara, esse seu argumento já não tem sentido nesse caso. Eu vou baixar um jogo que eu não gosto, porra. Não, eu tô falando, cara, não importa, tipo, tem jogos ali, daí tipo, tu vê, nossa, que jogo indie basta aqui, daí tu baixa e tu vê que é um jogo legal, tipo aquele Invisible Ink ali, que é um puta jogo bacana, e tá lá de boa na tua conta, cara. Vem tendo uma parada bacana também deles aí, que é tipo, ultimamente vem saindo jogo com um pouco... Eles não estão jogando, tipo, jogos velhos, né? Tem jogo aí que, porra, tem... Aí bota aí o Just Cause 3, ele saiu em novembro de 2015, mas praticamente ele foi um jogo de 2016, porque rolou DLC e teve aquele hype dele no YouTube e tal. Todo cagado no início. Assim. Coisa de Just Cause, desde o primeiro sempre foi assim, desculpa você que gosta, mas desde o primeiro, que é o primeiro PS2, sempre foi assim, o 2 também tinha N problemas, mas ele tem lá os pontos dele, que é diversão e tal, entendeu? E são jogos recentes, tem coisa, eu só acho foda que acaba que é uma venda casada, entendeu? Então você fica refém de você ter, é como o de graça falou, se você quer jogar um online, você tem que pagar. Eles ali te dão um abono, tirando, né? Tirando jogos grátis, assim, que tu pode pegar, tipo, Let It Die, tu não precisa pagar por ter um online, assim. Mas, tipo, cara, eu acho uma bosta de qualquer forma, assim, eu pago porque eu gosto dos jogos que vão ter e eu uso online, então... Tem que pagar, né, cara? A verdade é essa, porque de vez em quando tem que pagar, você quer jogar online, quer jogar, de graça tem Tekken 7. Pô, o Tekken 7, tipo, mais do... O online tivesse um pouco quebrado, pô, ele quer desafiar os outros, cair na porrada e tal. Aí, porra, se não tiver o coisa, ele... Fudeu, né, cara? Então, imagina que, tipo, um dia, eu que nem eu falei, eu tenho bastante opções de jogos aqui. Eu até evito comprar coisa que não seja muito, algo que eu queira muito, assim, tipo, agora tá a BlazBlue na promoção, eu tô a fim de comprar porque no PC não tem ninguém jogando essa merda aí. Daí, eu quero comprar pra jogar no PlayStation 4 onde tem esses japoneses safados jogando essa porra aí. Cara, tipo, porra, vai se fuder, por que as pessoas estão brigando por causa de um jogo bosta que nem Just Cause, cara? Vai que isso? Olha só, caralho, teve a... Não, pera aí. Estão brigando, tipo, por um jogo, tipo, qualquer coisa Just Cause. Eu fico puto não é o fato das, tipo, as pessoas pelo menos estão acordando pra ver que o serviço é uma bosta e estão lá pra reclamar. Mas, tipo, eles estão reclamando mais pelo fato de jogo ser um tipo A e não receber isso do que qualquer outra coisa, cara. Isso que me deixa puto, velho. Cara, você tá falando que Just Cause é ruim, cara. Olha só, o jogo... Não, ruim não, mas é tipo, é um jogo bosta. Ele é um jogo bugado. Não, não, não. Tipo, é aquela coisa ali que pediu, né? Caralho, que jogo foda que botaram na PSN. Não, porra, legal, botaram o Just Cause. Tipo, porra, Falando de merda, cara, falando de problemas, rolou problemas pra um e solução pra outros. Porque eu acho que o que rolou muito dessa notícia foi uma galera falando que, pô, não sei o que, foi uma merda e tal. Mas teve um lado aí que saiu ganhando. Que admito que esse lado não foi nenhum de vocês que foram no evento. Que rolou a Pokémon Go Fest lá, né, da Niantic, né, do famoso Pokémon, famoso e conturbado jogo de celular do Pokémon, né, o Pokémon Go lá, né, onde você, com o seu celularzinho, você consegue capturar os monstrinhos de bolso, que agora faz mais sentido do que nunca ser monstrinho de bolso, né, e aí você conseguir esse jogo que foi uma febre por um mês e depois ele sumiu e parece que tem uma galera tentando ressuscitar ele de novo. Rolou uma Pokémon, uma festa envolvendo esse jogo lá, foi a Pokémon Go Fest, né, e essa festa gerou um monte de polêmicas na internet, porque parece que, tipo assim, acho que 25% do... Porque a festa era paga, primeiro dizendo assim, né? O evento foi pago, pra mim era free, era um negócio tipo que nem era o chamariz do Pokémon Go, né? De todo mundo ir pro parque, pra uma, sei lá, perto da igreja, né? Que nem aconteceu aqui no Brasil. E tá cheio de Pokémon lá na parte de fora da igreja, né? E os caras irem lá e buscar e ter aquela galera toda, enfim. Mas rolou esse evento pago lá, a galera foi... Bota aí, eu acho que foi 25% da galera que tinha conseguido entrar no evento, o resto ia ficar lá de fora porque tinha dado superlotação. Teve problema de conexão, as operadoras do celular não aguentaram o coisa ali, depois a Niantic até botou a culpa nos operadores, mas acho que a culpa é da Niantic. Como é que ela faz essa porra e não avisa, ó, vai ter a tanto de gente lá ao mesmo tempo tentando acessar. Rolou problema com os servidores da Niantic no dia, porque era muita gente tentando acessar ao mesmo tempo. Enfim, rolou um monte de coisas aí, e a gente só viu isso na internet, que tipo, ah, não sei o que, o Pokémon Go Fest foi uma merda, ah, não sei o que, esse jogo não tem que existir, o caralho. Rolou a galera gritando no evento, que, ui, can't play, que foi, não conseguimos jogar. Rolou bagulho tipo do, bebeu água, tá com sede, rolou garrafinha d'água no palco também. Loucura, loucura. Só que o que aconteceu? A galera tava achando que, pô, o evento foi uma merda, o jogo vai morrer. Mas pra Niantic, só encheu o cofre dela, cara, só entrou mais dinheiro. Sim. Nessa porra do evento aí, cara, se não me engano, ela tá batendo aqui, ó. No dia dessa festa aí, acho que registrando 5,8 milhões, cara, de doletas, entendeu? E a arrecadação do mundo inteiro por causa dessa porra desse evento. Porque quando ela fez o evento, chamou a galera que tinha esquecido o jogo pra poder instalar de novo. Inclusive, temos no grupo aqui o Cat, né, que é fã, que falou que ia tentar de novo por ela estar trazendo essas mudanças, os pokémons lendários, né? E a galera que tava lá, cara, se você procurar na internet, tem muita gente aí falando merda, falando que o evento... Realmente, eu admito, o evento foi uma bosta, mas tem muita gente também falando assim, pô, o lado que você não viu... Ali era até bastante, achei até bacana, que era de juntar toda essa galera que gosta do joguinho e fazer um monte de evento, que ali na hora, ó, agora você abre a Pokébola que tá aparecendo aí no teu celular, e enfim, apareceu um monte de coisinha e tal. Só que, porra, pro pessoal, né, que foi, né, realmente não deve ter sido tão bom assim, mas pra Niantic ela continua ganhando dinheiro, que nem aconteceu com quando o Pokémon GO saiu, né, que o jogo é todo capado, todo mal feito, né, todo ele é certo. Isso é verdade, cara. Quando o jogo saiu, o jogo tá sendo feito agora ainda, entendeu? Eles deram, tipo, uma base, segura essa base aí do jogo e toma. Inclusive, isso aí é um detalhe que muita gente não conhece. Esse esquema do Pokémon GO, de você ir em lugares e ali ter alguma coisa pra você fazer, isso é de um outro jogo da Niantic que ela adaptou pra esse universo aí de Pokémon, cara. E aí, veio toda essa ideia do Pokémon GO e tal. E, tipo, uma empresinha de joguinho de celular que não ganhava muito, hoje em dia tá aí batendo, sei lá, cara, não posso falar que ela bate aquela empresa lá do Clash Royale, mas, pô, tá ganhando dinheiro a rodo, né? E fácil, né, cara? Dinheiro, assim, bem prático, entendeu? E foi mais ou menos isso aí que aconteceu nesse evento aí, bizonho. Não sei se vocês ouviram falar essa semana, se vocês leram as notícias, entendeu? Porque teve o antes, o agora e o depois, né? Que o antes foi, caralho, vai rolar um Pokémon Go Fest, vai ser aquela loucura, né? Porque falou em Pokémon, dá dinheiro, né, cara? Parece que chove dinheiro da carteira dos outros, né? O nego quer comprar qualquer coisa, chaveiro. O que tiver de Pokémon, o nego leva pra casa. Cat, um abraço. Uhum. É, cara, o Pokémon, eu já falei que eu não sou muito fã do jogo e nem da ideia dele, cara. Eu já falei que acho que primeiro, acho que é uma parada muito qualquer coisa. Ah, você vai sair e capturar o Pokémon. Eu acho que um pouco, cara, do problema do Pokémon Go é mais do próprio usuário do que do cara que desenvolveu, cara. Porque, querendo ou não, a galera tá imaginando que esse jogo ele vai ser uma coisa X, sendo que a ideia do jogo é algo Y, né, cara? O cara... Isso na época que iam começar a lançar, eu tinha muita gente falando que, ah, não, você vai poder capturar e, tipo, vai poder um lutar com o outro. Tipo, a galera tava achando que praticamente iam transformar o jogo do Game Boy pro mundo real, né? Você captura o Pokémon, depois disso, ah, sei lá, vou lutar com o Belo. Ah, Belo, capturou um Pokémon, vambora. Tipo, porrada, né? Começa. E, cara, não é. A ideia do Pokémon Go, desde o começo não era essa, cara. Era só a mesma parada de você capturar, fazer a coleçãozinha e tal. O outro ponto é que é o próprio mau planejamento de lançamento do negócio, né, cara? Realmente não foi uma parada direito. Tipo, quando falaram que surgiu essa ideia de fazer, tipo, apressaram a Niasco pra lançar. Cara, eu já tinha visto que pra mim, eu já tinha falado aqui, tendo os locadores antigos, que, porra, essa merda não ia dar certo, cara. E como a gente tá vendo, cara, tá se provando isso, realmente não é um jogo. Não é um jogo realmente bem feito, ele tá falhando em altos pontos, até o próprio objetivo que ele tinha. Se perdeu completamente, tá uma bananada pra tentar se consertar isso, cara. Tipo, a Nintendo mesmo já largou de mão, né, cara? Deixou tudo na mão da Niantic e foda-se, se der problema, a culpa é deles, não é nossa. Eles só estão usando nós. Eles só estão usando a roupinha do nosso produto, né, cara? É o joguinho da Niantic com skin de Pokémon, né? Ele já deixou o Zelda e o Hotel Mario na mão de quem fez, né? E foda-se, a culpa não é nossa, né? Sim, exatamente, cara. Então, tipo, ainda você tem os fãs tentando salvar a porra do jogo, cara. Mas você tá vendo que não tá dando certo, né, cara? Tipo, o negócio eu acho que a galera largar de ver, tipo, parar, porra, cara, esse negócio tá ruim mesmo, né? Vamos pra outra que já foi, cara. Porque, não, querendo ou não, o Pokémon GO, ele não vai virar o jogo de Pokémon no mundo real, cara. Esquece isso, larga isso, porque não vai rolar. Foda-se. Os fãs iam morrer se acontecesse isso, né? Mais do que já morreram com o Pokémon GO, né? Tipo, pessoas tipo, viciaram essa porra aqui. Eu lembro que nego. Já tava pensando, eu tô pegando Pokémon todo dia, caralho, é 4. Agora imagina se pudesse duelar, cara. E é uma coisa que eu tô jogando Pokémon Real Business agora pela primeira vez e, tipo, eu não entendo qual é a graça. Tipo, não é que eu jogue sempre, mas eu tô jogando pra pelo menos zerar uma vez na vida. Eu não entendo muito a graça do jogo, assim, porque é um bagulho que eu, tipo, nossa, que viciante essa porra. Ah, é divertidinho, cara, não sei o que a pessoa... Esse é aquele que a gente tava jogando, se for, eu já parei de novo. Sim, sim. Cara, eu não consigo levar mais Pokémon à frente. Eu chego no level 50, eu tipo, ok, chega, valeu, falou e vou fazer outra coisa. Eu já falei qual é o caminho das rosas pra você jogar Pokémon de graça. Para com essa porra. Com essa porra, de verdade. Pera aí. Para com essa porra e jogo de Game Boy, os dois de Game Boy. Jogo Red ou... Mas é a mesma coisa, Belo. Filho da puta, eu tô jogando, caralho. Ele tá jogando, porra. Tá jogando Red? Ele tá jogando o Moemon. Ah, não. Calma aí. Você tá roubando, cara, entendeu? Não tá roubando, cara. O Ferehead é só muda esses skins. Esses Pokémons aí... Agora fudeu. É grande discussão do Pokémon GO. Pokémons aí... Até os refeitos pela Nintendo... Inclusive, eu tava jogando de DS aqui, que é o remake do Gold, né? Eles, porra, por mais que tenha ali... trouxe os gráficos atuais e tudo... Cara, eu ainda acho que os originais são... Não é a coisa mais bonita do mundo, eu admito, não é aquele bonequinho, parece que ele passou batom na boca, né? A boquinha do boneco Pokémon parece que ele passou batom na boca, mas... Cara, ainda assim é bom, entendeu? O conceito que tá ali dentro, porra, é maneiro, entendeu? É maneiro. Eu sei que não é uma parada... Eu acho que muita gente abraça... Tem muita gente que gosta de Pokémon, cara, só por causa do bichinho. Não gosta nem tanto do jogo assim, acha do jogo qualquer coisa, entendeu? Fala que é legal porque todo mundo fala que é legal. Caralho. Mas eu acho que tu tinha que começar pelos primeiros, cara. Pode jogar o de Game Boy até pra tu pegar atenção. Não precisa disso tudo, cara. Termina logo só esse aí que você terminou e depois segue a vida em frente, cara. Não... Esse jogo é muito errado. Eu não vou comentar aqui no vídeo, mas... Cara, olha só, cara. Que ele, você ele prende ele... mulheres dentro de bolinhas em Pokémon, você... porque prender animais, assim... A Peta tá aí, né? Tô feliz pra caralho com o Pokémon aí, né, cara? Fazendo sucesso. Porra, mas mulher... Caralho, cara, que loucura. Eu não vou comentar disso, não. Que isso é coisa só da cabeça doente desse grupo. Mas acho que é isso. Acho que aqui pra gente eliminar esse news, né? Entendeu? Pra dar um surf no news. Olha só que... Que referência de merda. Não pensa que é o sabão surf, mas é outra coisa. Nossa, acho caralho, que vale a pena falar... piorar o negócio, meu. A gente consegue falar aqui dos jogos que vão vir de graça aí pra quem é assinante da Live Gold, né? E pra quem é assinante aí da PSN Plus. Vamos começar com o da PSN Plus dessa semana? Vamos começar com o da Xbox, não. Vai ter aqui no Brasil esse Strike Vector X aí, o joguinho de navinha que eu e o desgraçante Grant achou bacana. Vai ter um DLC que é um DLC à parte do jogo, que é do Black Flag, né? Que é o Assassino Kleber, né? Assassin's Creed Freedom Cry. Que parece ser até bacaninha, cara. Eu desconhecia dele totalmente. Até o Black Flag foi um que eu não joguei. Mas parece ser bacana. Pro PS3 vai ter o Super Modern Load e o Snake Ball, que eu nunca ouvi falar de nenhum desses dois jogos, se vocês ouviram. Entendeu? É, o PlayStation 3 tá recebendo cada coisa mó aleatória, assim. Sim, tipo, sim. Então... Cara, tipo, ele morreu, não tá nem honrando a morte do coisa, né, cara? Nem que filha da puta. Cara, no Japão, com certeza, os japoneses estão honrando isso aqui, cara. Cara, eu tenho certeza... Não, cara, no Japão não deve nem lançar nada pro PlayStation 3, cara. Já deve ter aposentado lá o negócio. Já, cara. Deve ter jogado a pá de cal, né, em cima dele. Aí, vamos lá. No Vita, quem... Ô, essa parte é só pra você, cara. Tem o Downwell, que é um joguinho bacaninha, e tá cross-buy com PS4. Então, quem tem PS4 consegue jogar também. E tem um jogo chamado Level 22, que também... Cara, pô, também... Tudo. Cara, outra coisa também que tem que se reclamar da PSN daqui, no caso, é em questão do suporte pro Vita, cara. Porque, porra, beleza que aqui no Ocidente o Vita ele é largado, né, cara? Já tá falecido, já tá com... Já tá com a auréola em cima, né, cara? Tipo Dragon Ball Z, né, cara? Eu tô jogando, é cara. 3DS. É, cara. E, porra, cara, realmente é muito bizarro, cara, você ver o tipo de coisa que vem pro PS Vita no Ocidente, cara. É muito bom a Sony, ela não trabalhar com trava de região. Porque vale muito mais você comprar o jogo japonês e se virar no jogo, jogando ele assim. Do que, tipo, sei lá, você esperar um ano depois pra você conseguir jogar alguma coisa no Vita. Cara, tipo, muito vergonhoso o negócio. Tem jogo até que ele... Tem até por lá, acho que eu já comentei isso ano passado, cara. Tipo, tem alguns jogos que saíram tanto lá fora, por exemplo, lá no Japão saíram pro PS3, PS4 e PS Vita. E pra cá eles só trouxeram a versão do PS4, cara. Tipo, como assim? Tipo, foda-se a galera do Vita. Tipo, do PlayStation 3 eu até entendo. O videogame praticamente já morreu, mas porra, cara. Tem gente ainda que tem o Vita, pô. Vocês, de vez em quando, por mês, vocês trazem jogos pra ele. Então, pô, por que não trazer os lançamentos pros dois, né? Já que pra aproveitar o negócio, não tem muito sentido, cara. Essa é a mania da Sony. Ela fez isso com o PSP também. É meio triste porque realmente é um console muito bom. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Agora vamos falar da galera lá da Live Gold. Lembrando que a Live Gold, eu quase não comento isso aqui, mas é aquele coisa por período, né? Tipo, de tanto a tanto vai testar o jogo e depois o outro jogo. Então vamos começar aqui com o Shonão, né? Com o Xbox One, que vai ganhar o Slime Ranger, que tem pra PC também. Parece ser um jogo bacaninha, mas isso não foi dito lá nos videozinhos, mas é um joguinho de acesso. Tudo dessa lista tem pra PC, cara. É um acesso antecipado, né? É verdade, de graça, falou muito interessante. É Xbox, né? Tem pra PC. Então, é um joguinho com acesso antecipado. Então, pra quem não sabia, mas você vai baixar de qualquer jeito, porque você já tá pagando, então tá fudido. E vai ter que segurar isso aí. Vai sair também o Trials Fusion, que... É um joguinho bacaninha da Ubisoft e tal, acho que vale a pena. Pra galera do 360, que aí eu achei... Esse mês ficou legal pro 360, que vai sair o Bayonetta. O pessoal da retratividade eu recebi também, né? Sim. Vai sair o Bayonetta e vai sair o Red Faction, Armageddon. Não o filme Armageddon com Bruce Willis, mas Armageddon porque, sei lá, eu joguei uma vez esse jogo e achei uma merda. É isso. Toca um deixa de garoto brincar aí no final. E tchau, tchau. Boa ideia. Falou. Eu me diria ali, André Marques aí, convoca o gordinho, mais o gordinho, ex-gordinho, né? Não, dá pra falar aqui. Hoje vai começar com Never Gonna Give You Up e vai terminar com Deixa os Garotos Brincar. Deixa os garotos brincar. Para mais coisas, educadoratv.blogspot.com, tem posts e outras coisas, são quase 3 horas da manhã e eu tô editando essa bosta, então vai acessar seu corno.